Sejam bem-vindos a mais um episódio do XLA Legal. Desta vez, Pedro Miguel Ribeiro é o convidado. Está bem. Tudo bem, contigo também. Tudo bem. Sabes que eu falei com muitos convidados, como nós não te conhecíamos, só conhecemos já há poucos minutos, com muitas pessoas que rasgaram elogios para convidado. E tu conheces? Nenhuma era a minha ex-mulher. Pois não. Também eu não tenho. Era só uma piada que tinha que fazer aqui. Eu tenho só uma mulher, estou bem casado. Foi o Joel Ricardo Santos. Ah, o Joel Ricardo Santos é o maior. Gosto muito dele. Vocês atuaram para... Não, por acaso ainda não atuámos juntos. Mas tivemos juntos... Não. Tivemos juntos no lançamento do Comedy Club. Mas ele já atuou. Eu ainda não. Eu atuei, quer dizer, atuei na noite de inauguração. No aniversário do Raminhos. E ele atuou... Como é que é esse espaço? Nunca lá fui. Tens que imaginar um comedy club um bocadinho mais posh, ou seja, aquilo é um bocadinho aquela ideia do comedy club americana, simplesmente ter um espaço como o Hard Rock Café, que é um espaço já de si mais requintado, porque pronto, o Hard Rock Café costuma pugnar por ser uma espécie de ex-libris dos bairros da cidade, e pega edifícios antigos e reconstrói de alta baixa, tem três pisos e não sei o quê. De maneira que aquilo é assim um bocado um estilo de um comedy club e a Disneylândia. Mas funciona muito bem como comedy club. O espaço é bom, o pessoal é ótimo, o ambiente é correiro. E depois o Porto continua a ser para mim a capital de stand-up comedy em Portugal. E o público, sim, completamente. E o público do Porto já está muito mais educado para stand-up comedy. Em Lisboa, curiosamente, não é que as pessoas não vejam stand-up bem, e muito. E os teatros cá lotam também quando há bons espetáculos de stand-up comedy e tudo mais. A cultura de bares em Lisboa é que eu acho que nunca se engrou tanto como no Porto. Se bem que agora começa a haver mais. Inclusive aqui na Cervatoria. Sim. O Rosa faz aqui noites todos os meses. O Ruben Branco durante muito tempo também fez, mas mais para o Ney Martins. Agora é que foi para o Porto. Lá está. Exatamente. Temos que ver se é lugar. Mas porquê que achas que há essas diferenças? Eu acho que em primeiro lugar talvez seja uma diferença de investimento, tão somente. Porque no Porto, um dono de um bar não se costuma pedir de pagar um cachê um bocado mais elevado para ter stand-up comedy, e é preciso não esquecer que o Fernando Rocha, o Hugo Sousa, o João Seabra, o Miguel Sete Estacas, toda essa geração, no fundo, surge muito mais ou menos ao mesmo tempo. O Rui Chará, que é um nome muito importante aqui no meio. É malta que surge no Porto quase ao mesmo tempo que está aqui em Lisboa, onde estão a fazer as primeiras stand-up no Bar da Batata. Okay. E o resultado é que há muitos anos que se faz bom stand-up comedy no Porto em circuito de bares. Há muitos anos mesmo. Inclusive é preciso fazer aqui honra ao nome do Oscar Branco, porque acho que inclusive antes destes nomes que eu falei já havia o Oscar Branco a fazer cafés de teatro nesta onda. O que acontece é que depois também há dinamizadores no Porto que fazem um trabalho extraordinário, e aqui para mim entra muito o nome do Rui Chará, que é um tipo que anda à volta do Porto, andou durante muito tempo a encontrar bares e a fundar autênticos espaços de clube de comédia onde não existiam. Okay. Por exemplo, um sítio fantástico para me lembrar de um. Vou tentar lembrar-me de dois, vem-me à memória por ter estado mais recentemente lá. Um é o Cru, em Famalicão. E o outro é a casa da Aérea em Passos Ferreira. Estamos a falar de dois espaços fantásticos para fazer stand-up comedy, e que nem sequer estão só de espaços localizados numa capital distrito ou numa cidade. Sim, não é o centro do Porto. Mega, não é o centro do Porto. Não é? E portanto, essa lógica existe, e é possível fazer um circuito de stand-up comedy em bairro do Porto bom o suficiente para atrair bons nomes de comédia. E depois cá em Lisboa sempre foi tudo muito mais numa lógica de grandes espetáculos, lutar teatros e serem sempre comediantes já de alguma dobiada a produzirem espetáculos aí. Agora volta a haver de novo uma vontade grande de fazer circuito de bares. Houve um tempo, enquanto havia o Lisboa Comedy Club, Sim. Em que realmente isso também ajudou, que era um espaço onde a gente se concentrava, a gente tinha espaço para atuar, etc. E todos os comediantes passaram por lá. Mas depois, infelizmente, aquilo fechou e voltámos a ficar todos órfãos e agora à procura em Lisboa, casas onde morar. E pronto, e depois aí depende. Lisboa também tem uma coisa, como está mais próxima das indústrias da televisão e do entretenimento, etc. Muitos comediantes acabam por estar mais absorvidos pela própria atividade de trabalhar nessas coisas. Okay, como inclusive é o meu caso, faço muito mais guionismo para a televisão, etc. Trabalho atrás das câmaras, sim. Mas sentes que seria importante para Lisboa ter um circuito de bares como lá no Porto? Eu acho que sim, e acho que felizmente está-se em via de se conseguir isso. Ok. Mas acho que sim, acho que é importante. Acho que o stand-up comedy continua a ser, sobretudo, uma arte de bares e de proximidade com o público. Costumo dizer que um comediante não deve ir para palco, tem uma filosofia um bocadinho, se calhar, espartana da minha parte, tudo bem, e provavelmente vai haver muita gente a ver isso e dizer que é besta. Mas pronto, mas eu acredito mesmo nisto, acho que um comediante não deve ir para um palco de teatro perante centenas de pessoas que pagaram dinheiro, se não tentou antes fazer em bares, se não tentou antes realmente vingar em bares. Em bares ou em espaços mais pequenos? Sim, espaços mais pequenos, está mesmo ali à tua frente e ser heckler é normal e estás a interromper conversas que nem sequer sabes bem se são importantes ou não são e tens de conquistar a atenção do público ali em close contact. Isso eu acho que é muito importante. Pelo menos para mim, eu sinto que se consigo provar em bares, depois quando chega a altura de atuar em teatros, é como aquela história do Ronaldo treinar com peso nos pés e repetir os pesos nos pés. Sim, sim, sim, sim. Sai tudo muito melhor, tens um ritmo muito maior. E sinto neste momento muita falta disso, queres que diga? Porque estou a mais bissexto a nível de atuações. Aliás, eu sobretudo faço empresas, faço muitas atuações para empresas e especializei-me nisso. E quando atuo em bares, eu sinto que consigo entregar, mas consigo entregar com base em material que eu já tenho aqui no disco rígido, muito trabalhado, etc. Não estou necessariamente a experimentar novo material e às vezes sinto um bocado oxidado, se queres dizer. Falta-me o treino de bar, sim. Falta-me o treino de bar, falta-me o estar a praticar, mas às vezes ter esse músculo mais desenvolvido. E tu achas que esse trabalho de criar um circuito de bar, seja em Lisboa ou fora de Lisboa, é da responsabilidade dos comediantes de se juntarem? Ou deveria ser uma produtora ou alguém de fora a ter esse trabalho de produção? Não, acho que é mais eficaz ser uma produtora a fazer, mas acho que parte dos comediantes o próprio alimentar dessa produtora, mas isso acaba por existir depois, tens a meio termo, não é? Provavelmente tens de fazer muito bom trabalho nesse sentido. E acho que sim, acho que a certa altura, desde que sim, que é material humano, desde que há comediantes realmente apostados em fazer e em fazer vingar um circuito de comédia, as próprias produtoras depois organizam-se e acabam por construir isso. Sim. A questão é mesmo agora, as coisas tornarem-se lucrativas o suficiente para que os caixas pagos aos clientes sejam bons o suficiente para manter uma... Enfim... A regularidade num espaço. Sim. Sim. Claro, quem está a ver está a pensar, é cabrão, só quer dinheiro. É verdade. Tu, um dos trabalhos que dá muito dinheiro é os trabalhos para empresas. Qual é, além da questão financeira, qual é a vantagem de fazer as empresas? O que é que tiras dali? Sabes que é curioso, eu acabei por entrar nas empresas nem necessariamente pela questão financeira. Eu acabei por entrar nas empresas mesmo por necessidade profissional, puxando o filme atrás. Eu comecei a escrever para teatro e para televisão muito cedo. Comecei a fazer televisão muito cedo, há 16 anos. Fui sempre apresentando dramas de TV ao mesmo tempo que fazia a faculdade. Comecei a escrever para teatro, assim fiz um curso de interpretação para TV e cinema. Quase assim que acabei a faculdade também. E vou trabalhar para uma agência de publicidade logo a seguir a terminar a faculdade. Então, tudo isto acontece na minha vida ao mesmo tempo. Televisão, teatro e faculdade. Terminar. E iniciativa profissional em criatividade. Tudo isto acontece ao mesmo tempo. Resultado. Eu andava ali sempre a tocar não sei quantos pianos sem perceber exatamente o que é que eu ia fazer mesmo da minha vida. Exato. Começo a trabalhar numa empresa que organizava eventos, chamava-se A Vida é Bela, e criava todos os eventos dessa empresa. Okay. E estamos a falar na altura em que o Batata Rio estava no tipo de grande boom e os comediantes passam a ser vistos como uma boa atuação para lá para mim. Porque mesmo que fosse um cachê gigante, quer dizer, um raio técnico de uma banda e qualquer coisa contra lançava, se era a malta que estava na White House. Então eu comecei exatamente por contratar para eventos de empresa uns quantos nomes que precisam dessa praça, o Milton, o Nogueira, o Marco Horácio. E há interesse do público das empresas? Sempre houve muito interesse. Sempre houve muito interesse porque depois, a certa altura, os próprios comediantes acabam por trabalhar os conteúdos em função da empresa e toda a gente acha que era isso. Já havia uns nomes antes especializados nisto, havia o Raul Orfino com o Teatro de Empresa, havia o Quarteto dos Três Irmãos Pedro e Paulo, ainda estão no ativo da fase para dizer alguns nomes. E os Comédia à la Carte, atenção, do César Mourão, do Carlos Comido, do Ricardo Pérez Nova, que faziam também já muito. Portanto, estes eram os nomes, e o Mário Daniel, o Mágico, era também um dos principais nomes de magia close-up para empresas, na altura. Portanto, lá há 10, 12 anos, há 13 anos, eu sou um gajo antigo. Eu tenho 40 anos, portanto, perco-me um bocado disso. Mas a verdade é que eu, a certa altura, a fazer os eventos de empresa, como conhecia bem a empresa de ter trabalhado no evento para eles e como fazia stand-up comedy e como tinha essa componente, comecei a arriscar, bom, porque é que não faço alguma coisa? Okay. Então pronto, então percebi que estava ali uma maneira não só de eu fazer a atuação comedy, mas personalizar mais do que a média. Porque o trabalho todo de analisar... Cada uma delas? Sim, sim. Porque o trabalho de analisar a empresa eu já tinha feito antes, porque eu tinha concebido o evento. Ok. Portanto, esse trabalho eu já o tinha feito. E, portanto, adaptar o material é muito mais simples e criar material original é muito mais simples. Depois evolui isso. Mas não é um risco de não ser algo que é testado, se eu fizer 3, 4 horas... Nas primeiras, sim. Ok. A certa altura, tu apercebes que muitas empresas apresentam problemas muito semelhantes. A sério. A diferença entre o back-office e front-office, conflito entre comerciais e pessoas que estão no apoio, diferenças de cultura, diferenças geracionais, malta que acha que não é preciso adaptar-se a novas tecnologias e malta que sabe que as novas tecnologias estão permanentemente a mudar e têm que se adaptar, entender a mensagem de que há empregos que mais tarde ou mais cedo vão mesmo desaparecer e as pessoas têm que se adaptar a isso, quer dizer, há um montão de mensagens importantes que acabam por ser necessárias e transversais de empresa para empresa. E um gajo habitua-se a trabalhar esses temas. E quantas mais faz, mais facilmente consegue. Eu, entretanto, pronto, saí da empresa onde estava a trabalhar, fundei a minha própria empresa e uma marca que é a Bullshit and Associates, que é uma consultora, que faz isto, analisa a empresa e faz uma atuação cómica para a empresa. E tenho, durante muito tempo foi essa a minha principal atividade. Até que surgiu 5 para a meia-noite e por força do Pedro Fernandes, mas sobretudo também do Luís Filipe Borges e do António Domingos, acabei por entrar como diretor de conteúdos. Surgiu uma noite, que era que parecia uma boa ideia, etc. E a partir daí voltei ao circuito de trabalhar na televisão. Falava com o grupo Fracostos, gravámos antes. Ele dizia que tu eras gestor de conteúdos do 5 para a meia-noite. E que não dormias? Sim, não dormia. Essa fase é... Não dormia. Não dormia. O 5 para a meia-noite foi outra das coisas muito importantes a nível de carreira, inclusive é para eu voltar a aparecer na televisão, inclusive é para eu voltar a produzir humor para a televisão. Algumas das melhores coisas que escrevi de humor foram para o 5 para a meia-noite, os sketches em que falo línguas diferentes. Para o Borges e também para o Zé Pedro Vasconcelos, as histórias à desgarrada para o Zé Pedro Vasconcelos, os ribatexanos com o Danilo. Sim, sim. Todas essas personagens, e a brincar vai saber se aí 100 vídeos que estão na neta a gravitar à pala disso. E foram coisas muito saborosas de produzir e foram uma ótima consequência de 5 para a meia-noite. Outra foi ter feito muito bons amigos, porque realmente nós suávamos sangue uns pelos outros, os apresentadores pela equipe e a equipe dos apresentadores. E aquele programa fazia acontecer omeletes sem ovos todos os dias e depois quando nos tiraram mais ovos ainda assim conseguimos fazer omelete, até que decidimos, bem, mais vai fazer uma boa omelete semanal do que para fazer 5 omeletes sem ovos todos os dias. E o 5 atualmente está com, mas está o primeiro com a dizer todo o glamour, mas foi uma boa decisão, atualmente está com todo o glamour que merece aquele programa e que brilhantemente apresentado pelo Mérico Inês. E está muito bem, atualmente voltou àquela forma, porque eu vali um período e eu estive nesse período também como diretor de conteúdos. Um pouco estranho. Foi, né, essa mudança de ambiente foi muito complicada. O 5 para a meia-noite é um programa que exige uma flexibilidade muito grande de equipa, de estúdio e de apresentador. A nível, quando era diário então... Mas tu estavas lá todos os dias. Eu estava lá todos os dias nesse tempo. O meu trabalho era acompanhar a criação dos programas desde a primeira linha de reunião até ao último segundo direto. Depois ainda ficava lá a tirar destaques do programa, ou para mandar para a rádio, porque há tempo depois fazer destaques no dia seguinte, e também para guardar para a memória futura, para fazer uns guest-offs, etc. Portanto, o meu dia de trabalho terminava às 3 da manhã e começava às 11. Começava a trabalhar em casa, e fora. Pá! Dedicavas nesse tempo a tua profissão totalmente ao 5 para a meia-noite? Sim. Não, por acaso não. Ia fazendo coisas para empresas também de vez em quando, e também surgiam opções de vez em quando. Mas eram áreas que estavam um pouquinho mais adormecidas na altura. A grande perda foi para a minha família, porque na altura realmente a minha mulher e o meu filho, sobretudo a minha mulher teve uma paciência gigante, o filho era pequeno, fez moça. Mas foi durante um ano e meio como diretor de conteúdos, depois o programa mudou de produtora. Desde que veio para a RTP, até que passou a semanal, praticamente eu tive o envolvimento de todos. Mas nesse tempo, tendo em conta que eram 5 apresentadores, a maior parte desse tempo, não faria sentido existir um gestor de conteúdos para cada um deles. Porque os próprios programas eram muito diferentes dos outros. Isso é sempre um grande debate, mas a questão é que isso era um bocado mitigado porque cada apresentador tinha os seus criativos para trabalhar com ele. Portanto, esses criativos também agiam um bocadinho como gestor de conteúdos. O trabalho era mais geral? O trabalho era mais geral, no sentido de acompanhar todos, assegurar a aparência de todos, tentar evitar que houvesse coisas que causassem demasiada polémica, porque a RTP1, sendo o canal que mais aposta em humor, é também o canal mais vulnerável a queixas, que é o canal público. E portanto essas coisas todas faziam parte da minha função. E depois houve ali uma fase em que o programa muda de produtora. Ao mudar de produtora passa a ter outra diretora de conteúdos, uma pessoa espetacular, com quem eu gostei muito de trabalhar, que é uma muito boa amiga minha, chama-se Raquel Mourão, e que já tinha sido diretora de conteúdos sempre também antes. Antes vai era uma fã do programa também. E durante esse período eu trabalhei com a edição do programa. Eu editava as peças juntamente com a equipa de edição da na altura iWorks, hoje em dia Warner. E esse período foi onde eu me libertei mais e talvez me diverti mais com o programa. Porque era uma função também muito trabalhosa e tinha os estresses, mas havia sempre mais algum tempo para criar, algum tempo para estar com a família, algum tempo para. Não tinhas aquela pressão de. Não tinha aquela pressão, e depois é curioso que eu a falar com a Raquel, que é uma máquina de trabalho, o que ela me dizia era: tu podes fazer esta função com um pouco mais de equilíbrio, agora tens é que fazer uma coisa mais vezes que tu não costumas fazer, quer dizer, não. Eu provavelmente. Não, mas é verdade, é preciso ser um pouquinho mais disciplinado e gestor numa função desse género. E eu não conseguia evitar pensar as coisas sempre como objeto artístico. E um objeto artístico, ok, é precioso, é porreiro, mas televisão não é arte. Televisão é televisão. E portanto, às vezes pode parecer que um determinado objeto artístico não vai funcionar se não tiver terminado por uma hora. Esse pormenor vai custar de engenhar a produção e tempo e não sei o quê. E às vezes eu batalhava por esse pormenor, como o próprio autor batalhava, e se calhar não devia fazer. Olhando para trás, eu reconheço isso. Agora há uma leitura posterior. Há uma leitura posterior de tudo isso. Pronto, quer dizer, é uma função que eu adorei fazer e que aprendi imenso ao fazê-la, e se voltasse atrás fazia exatamente da mesma forma, mas que não quero voltar a fazer. Inclusive para um programa diário então, nem pensar. Noutro regime. Porquê que tu achas que o 5 para a meia-noite teve aquela, né? Chama a quebra, não é bem quebra? Já ali um momento um pouco mais baixo do que o normal. Eu acho que isso coincide um bocadinho com quando o programa volta depois daquela última paragem, desenvolve com o novo cenário, etc. Perdeu um bocado a identidade, achas? Eu acho que perdeu a identidade porque acho que, quer dizer, a RTP precisava de fazer aquilo com um orçamento menor, e tu sentes no guião quando estás a escrever com um orçamento menor. Quer dizer, estás a escrever. E entra o ator que faz de. Há dinheiro para o ator? Não. Paga. E entra figurante especial para. Há dinheiro para o figurante especial? Não. E entra figurante que não fala, apenas está de figura de corpo presente a fingir que é a pessoa tal para. Estás a perceber? Ok. E o simplesmente via de jogos, medidos nas coisas, e via de vídeos, às vezes feitos muito em cima da qualidade, muito imprevistos, e de repente perdemos um bocado essa flexibilidade por uma questão também de orçamento, e depois por uma questão de. As regras de produção do programa a nível de estúdio terem mudado. Produzir um programa num estúdio às vezes é diferente de produzir num outro estúdio, porque há outros estúdios que têm regras diferentes. Depende, não é das pessoas, é do fluxo de trabalho que há. Sei lá, no estúdio da RTP nós fazíamos, havia também mais outros programas montados, outros cenários montados, depende da flexibilidade que tens para mudar coisas do cenário é menor, para filmar em corredores também é menor. Estás a perceber? Pronto, todas essas limitações. Há limitações, ou houve na altura. Entretanto, hoje em dia parece que ultrapassado, porque o 5 para a meia-noite que tu vês hoje em dia é de facto o 5 para a meia-noite com o espírito daqueles 5 para a meia-noite que eles vêem anteriormente. Voltou a ter o auge, digamos. Ok. O 5 para a meia-noite teve momentos de stand-up e teve o Battle Royale? Não, era o Speed Battle do Borges. Como é que surgiu a ideia de colocar stand-up e como é que achas que foi a reação? Na televisão e de um tempo. Essa ideia era do Borges, já vinha do Borges antes, quando eu a apanhei. E eu sempre achei uma ótima ideia. Que, no entanto, tinhas a grande dificuldade de ter um só minuto para tentar demonstrar o teu valor. E aí complicado. Um dia complicado. Ou tens muito boas one-liners, ou então o tempo levas a contar uma história ou bem que aquela punchline entre uma gargalhada ou não dá. Ok. O que acontecia? Quem polia bem o one-liner, se quem trabalhava bem o one-liner, safava sempre melhor do que os outros. Dei o Vidal teve. Dei o Vidal. Também tem esse talento, obviamente. Isso faz diferença, ele podia estar só a dizer one-liners de bosta. Mas não dizia one-liners boas. E curiosamente era dos que tinha, na minha opinião, Vidal, sim, eu também gosto desse time, mas na altura era dos que tinha a pior persona. Falava baixinho, era estranho, mais sim. Para dentro, era mais estranho, sim. Etc. Tu olhas para o Vidal, a gente não tem nada a ver para fazer. Mas tinha essa insegurança e tudo mais, mas o material era bom, os one-liners eram boas, ele entregava bem e portanto fazia logo grande diferença em relação a qualquer outro concorrente. Mas houve outros meninos que foram lá na altura e depois acabaram por conseguir safar-se muito bem. Olha, eu lembro-me de andar na Arventinho, que agora está aí, está muito bem. Claro. Lembro-me Luís Vieira, Luís Freitas Vieira. Guimarães, sem fazer mal. Sim. Fazer mal, não. Também safou bem, vamos. Pá, e era a questão de ser um showcase. Curiosamente, era das secções onde o meu trabalho como diretor de conteúdos era mais chato, porque eu tinha que chegar ao pé dos meninos aos meus e dizer-lhes: olha, não é esta piada que fiz aqui isto. Não pode. Não vai dar. Havia muita censura, desse primeiro então. É pá, eu nunca lhe chamei censura porque acho que não pode chamar censura uma coisa que, em primeiro lugar, protege o artista. Okay. Não pode chamar censura a uma coisa que é critério editorial. Pedires a dizeres a um artista que ele não pode falar sobre aquele assunto é censura. Okay. Dizeres a um artista que ele tem que fazer uma piada melhor sobre aquele assunto é critério editorial. E tu dizias isso? Dizia isso. Okay. Ou refraseias isto, ou tornas isto uma piada melhor, ou não pode. Okay. E às vezes os textos eram para em cima da hora que a opção única era não pode. Não podes. É dramático. Pá, mas numa atuação de um minuto nunca era muito dramático, porque tinham sempre material. Sim, conseguiam mexer. Os meus problemas eram com o tempo e às vezes com algumas. Sete estacas que eu tinha um dia. Era sempre uma dor de alma quando eu dizia aos sete estacas depois de um ensaio e olha. É esta questão de tempo. Ok, ok. Mas aquele dia dá pena. É uma bosta, dá pena, não é? Aquilo é tudo bom. É tudo bom. Mas pronto, mas lá está. E acontecia às vezes assim. No speed metal era um bocadinho mais isso, até porque no caso do speed metal os artistas não tinham um estatuto que os defendesse. E em comédia, em principal, que pareça, o estatuto permite muita coisa. Mas o José pode dizer coisas que um gajo como eu não pode. E às vezes nem é uma questão de fama ou de história, é uma questão mesmo de estilo e incoerência desde o princípio. Sei lá, o Paulo Almeida, um ruído que podem dizer coisas que eu não posso. Toda a gente sabe o que esperar, o estilo de humor esperar, não é? Um Guilherme Duarte pode dizer coisas que não posso. Mas há um momento, assim, já à meia-noite, que são os menores, principalmente do Newton, onde há escritores para o Newton. Não só para o Newton, mas para as questões pessoais. Sim, havia sempre, os monólogos tinham sempre muito contributo de outros escritores. Dessa forma, os escritores têm que se adaptar ao apresentador, era isso que acontecia? Sim, de certa maneira, mas também era malta que já trabalhava com eles regularmente. Okay. Sim, era malta que estava habituada a trabalhar com eles regularmente, e portanto não eram parcerias estranhas. Foi um pouco mais complicado quando, nesta tal última temporada na RTP, o 5 passou a ter um grupo de escrita que assim era comum a todos os apresentadores. Claro, nós escrevíamos em conjunto com eles, mas era centralizado à escrita. Resultou à mesma e funcionou à mesma. Mas deveria ser. Deveria um bocadinho. Não, eles estranharam ao princípio, mas. Ok, é isso que eu vou perguntar. É complicado no início. Sim. Não sei. É complicado, mas era complicado sobretudo porque lá está. Porque nós próprios também queríamos dar passos para pegar que as pernas não tínhamos. Ok. Isso aconteceu, de facto, houve ali uma parte em que os cinco. Não era possível fazê-lo com a quantidade de meios que era feito antes. Isso não conseguia encontrar demasiado elevado. Para um programa de televisão que tem uma perspectiva de duração como assim, foi negativo então começarem com um orçamento tão grande e depois cortarem as pernas. Ao contrário, seria mais adequado para um programa de televisão. Sabes que eu. Cada caso é um caso. Eu não consigo dizer grandes comentários sobre, eu consigo dizer sobre a realidade da coisa. Era feito com orçamento, passou-se feito com outro. Agora é a razão para computar o orçamento. Pá, se calhar o tipo que estava a fazer as contas lá em cima tinha 347 razões válidas para computar o orçamento. Okay. Eu não estou lá, não é o meu lugar eu perceber. Foi uma decisão boa ou não cortar o orçamento? Era a única que podiam tomar. Exato. Percebes? Sim, mas agora parece que o 5, o facto de estar a sair uma vez por semana, parece que conseguiu reunir todos os dias num só. Sim. Nesse aspecto, parece uma opção bastante inteligente. Recentemente tive um outro conteúdo que estou aqui a gravar, aqui na secretaria, já agora. Tive como convidado o André Henriques, sabes quem? Ou não? O André Henriques, DJ? Sim, gravou contigo um anúncio do Benfica. Gravou. Foi esse? Não foi um anúncio, foi um videoclipe de um novo hino do Benfica que eu devia estar neste momento a ensaiar no campo. Como é que é a tua ligação com o Benfica? Agora és benfiquista, não é? Benfiquista, muito benfiquista, curiosamente. Mas enquanto vejo-te nos diretos da BTV. Da BTV, da Fanzone. Sim. Sim. Isso é das coisas que eu mais gosto de fazer atualmente. Mas por partes, como diria já com o estripador. Eu nasci no Porto, sou portuense, vivi no Porto até aos 11 anos. Considero o Porto a melhor cidade do país. Adoro o Porto, e não é adoro o Porto de vou lá de vez em quando, isso é a pior coisa que pode ver um portuense. É, ai, adoro o Porto, vou lá de vez em quando. O portuense olha para ti quando diz isto e é gente, que infeliz. Não sabes o que é bom ouvir, ainda não conta. Eu vou muitas vezes ao Porto, conheço bem o Porto, ainda me oriento muito bem por todas as coisas do Porto, e tenho muitos amigos portuenses, que é das melhores coisas que um gajo pode ter na vida. O que, grande abraço a todos. O que é que acontece? Acontece que vim para Lisboa sem clube definido. Porque no Porto, como o meu pai é maluco do Sporting e nunca me levou ao Estádio das Antas, e íamos era ao Estádio do Bessa ver o Boa Vista. Eu, no Porto, o meu clube era o Boa Vista. Eu conhecia o Boa Vista. Tanto assim é quando o Boa Vista foi campeão, festejei loucamente. Okay. Ainda tenho lá em casa um casco do Boa Vista campeão. Portanto, lá está, o futebol para mim no Porto era Boa Vista e o Estádio do Bessa, até porque eu morava ali perto de casa. Venho para Lisboa sem noção do que é entrar num estádio de um clube grande, digamos. Sim, quem? Eu vim para Lisboa em 90, acho eu, em 90. Não, antes ainda, 89. Venho em 89, porque eu, exato, vim com 11 anos, nasci em 78, então deve ser. Ok. Eu chego a Lisboa, pá, e um amigo meu da escola leva-me a ver um jogo do Benfica em que o Benfica joga com o Beira-Mar e era um jogo de consagração do título, acho, não, lembro se o treinador na altura era para o Neil Eriksson. Mas terá sido em 90, 89-90, 90-91, a minha história está meio confusa aí, mas sei que é um ano em que o Benfica é campeão e há uma invasão do campo no final. Eu ficar abismado com o Estádio da Luz, abismado com aquilo, com aquela gigantesca moldura humana, e deixar, pá, pronto, não quero ser de outro clube. Não quero ser do clube, quero ser desse clube. Caramba, não sou para isto. E curiosamente, lembro-me da malta toda estar a puxar, a gritar, e aquela sensação majestosa, mas toda a gente alegre. E pá, se calhar se fosse um jogo em que o Benfica estivesse a levar na pá, não estivesse a perder, e toda a gente estivesse zangado, eu se calhar saí lá a pensar, eu tenho medo de entrar ali, eu não quero sair deste clube. Mas a primeira imagem conta muito, a primeira impressão conta muito. Eu não tinha nenhum ódio por nenhum clube. Torci pelo Porto quando o Porto foi campeão em 87. Torci pelo Benfica na final da Liga dos Campeões do ano seguinte, que é 88, que jogamos com o PSV. Sabes, não venho para Lisboa com uma coisa de odeio aqueles e gosto deles. Okay. Gosto deles, adoro, odeio aqueles. Não, é pá, entro no estádio e pensei, é um bom clube. Este é um bom clube. Eu vou escolher ser deste clube. Segue-se o pior período da história do Benfica. A cada jogo penoso e a cada campeonato penoso em que eu me lembrava, eu nasci no Porto e escolhi ser desta merda. A cada ano passado eu pensava, não, tu escolheste, aguenta, tu escolheste ser disto, portanto aguenta. E aguentei, há um oásis ali no meio, que é o título de 6-3, e depois mais uma seca enorme e de repente chega à altura do enfim, com o Luís Vieira as coisas começam a endireitar, de repente começamos a ganhar umas tacitas ali, umas tacitas a colar, de repente veio o Jorge Jesus, que já não tinha esperança nenhuma. Ah não, veio o Trapattoni, portanto, eu sou o Oasis do Trapattoni, esse tipo que foi muito provável. E depois veio o Jesus, deu um bocado de vida. Que deu um bocado de vida àquilo, e pá, e pronto, eu fui-me habituando a ver um Benfica ganhador. E para muito conforto dessa minha criança, que podia ter sido portista e decidiu ser benfiquista, e portanto também resolvi aí umas quantas situações. Relativamente à BTV, o Raminhos é muito meu companheiro de lutas nestas coisas. fazia um programa na BTV que era o canal até o pescoço, o que der. A certa altura eles precisavam de mais um comentador e lá aparecia. E foi um programa engraçado. Era um programa da BTV, quando o BTV TV era um canal muito politizado, muito. Sim. Uma fase muito assim. É pá, claro, antes de ser um canal desportivo, era um canal do clube com vertentes propagandísticas. Claro. Ainda hoje qualquer canal do clube enferma desse lado. Acaba por ser. Tá, é sim. Quase uma necessidade. É muito corajoso, mas também é muito indefeso um canal que de repente está com uma postura pá, 100% isenta em relação a tudo. Eu anseio um dia ver a BTV dar esse passo também, mas reconheço que dado o tipo de direção que há nos outros clubes é muito difícil. Mas lá está. Eu acho que lentamente estamos a dar passos, ou estávamos a dar passos na direção certa, mas todas as administrações dos clubes têm optado demasiadas vezes por uma retórica muito, muito de guerra e que infelizmente é fomentada pela comunicação social, porque os jornais preferem contactar-nos quando estagiários estejam a seguir redes sociais de foco de diretores de comunicação, do que propriamente a investigarem a história por trás daquele esportista. Ou onde é que está um goleador português brutal que está no campeonato da Sérvia neste momento, tu não fazes ideia, estás a perceber? Antes de me ouvires falar no Hugo Vieira, que é o ponto da lança do caralho do futebol português, ouves falar aqui da bujarda que o Jota Matos mandou ontem, ou que atualmente foi no Sporting não há ninguém, mas aquele cabeça de bolão que me mandaram, não é? Pronto, pá, enfim, e os jornais vivem um bocadinho desta coisa do polémica do bait-click que isto gera. Mas pronto. Eu, felizmente, o programa que eu faço na BTV, primeiro o canal Tal Pescoço era um programa humorístico e era um programa onde inclusive eram entrevistados adeptos de outros clubes e eu achava isso muito saudável, muito giro e muito saudável. E depois, este programa que eu faço com a Kika Cardoso, que é uma apresentadora espetacular, munida com uma vida e com uma capacidade de improviso e gira ainda por cima. Mas muito, muito, muito talentosa mesmo e que merece ser mais conhecida. É muito fixe fazer aquilo com a Kiki, ela também faz uma ótima dupla com o Daniel. É tudo improviso. Ela está lá sempre, eu e o Daniel vamos alternando. E quer o Daniel, quer a Kika, quer eu e a Kika, nós fazemos sempre boas duplas e as coisas funcionam muito na base do improviso e é isso que eu acho piada com o programa. O espírito dos entrevistados é tão giro. Mesmo por exemplo quando há Sportings Benfica, ou Benfica Sportings, ou Porto Benfica, acho que ainda não queria fazer nenhum. Mas aí é quando eu gosto ainda mais de fazer o programa. Depende das pessoas com quem estás a falar. Sim, mas as pessoas são tão divertidas, que é quase natural que aquilo corra bem. Okay. É bem claro, depois lá tens os gajos que parecem dizer bujarda, do género, vamos lá, não sei quantos 15 a 0 esses gajos, que são não sei quem e tal. E eles sim, depois só a audição, cortamos este, não parece. Há a dinâmica própria destas coisas, mas a verdade é que nós conseguimos parir um programa de 30 minutos em 50 de gravação, 50 de trabalho. É muito fixe porque divertimos muito a fazer. E é das coisas que dá mais para se fazer. Claro que é junto ao último agradável, depois uma ótima desculpa para a minha mulher por deixar de ver o jogo e ficar em casa. Tu, amigo Lúcio, tens, além da parte de empresas e assim, alguma perspectiva de futuro, algo que tens traçado? Tenho um espetáculo que eu ensaio muitas coisas na Madeira, faço muitas coisas na Madeira. Há uma companhia de teatro que trabalha com essa companhia, praticamente desde que ela foi fundada, que chama-se Acontecer. Portanto, já não existe, mas durante 12 anos, que quase todos os anos eu tive que entrar na Madeira, sempre com essa companhia, do grande Nuno Morna. Que é um dos meus melhores amigos, e nós fizemos uma data de espetáculos lá. E portanto, quando comecei a fazer solos de comédia, foi lá também. Aliás, inclusive o Raminhos, quando se arriscou a fazer comédia solo, também começou a fazer lá, também um bocado, também conseguiu lá ganhar algum público. E nós, a certa altura, eu fui fazendo os meus solos na Madeira e comecei a querer mandar para fora de pé na Madeira, fazer um espetáculo em inglês integralmente. Experimentei na Madeira primeiro e recentemente fiz um de comédia ao piano. Tenho os cómics de calados com o piano, mas ainda meio timidinhos. Sim, gosto muito. E o que aconteceu foi que ficou daí a vontade de fazer um novo solo. Neste momento estou com a peça dos profissionais, com a Miguel e com o Marco Cavalcato, que está muito. São Jorge? São Jorge já estreou e agora vamos fazer uma nova temporada de São Jorge. É teatro? 17 de maio. é teatro, teatro cómico, muito giro, a peça com muito ritmo, é muito focada no mundo empresarial, mas qualquer pessoa que tenha um emprego acha que é aquele jogo. Okay. Não é uma coisa tão específica quanto aquela peça, que se faz uma coisa mais genérica. E é muito giro, a peça cheia de ritmo, muito, muito gira. E elas têm imensa piada às duas. E depois acontece que nós vamos agora fazer 17 de maio e eu vou começar a ensaiar o meu solo de comédia ao piano para conseguir estrear-o talvez em final deste ano. Muito obrigado. Vamos lá ver. Está feito. Obrigado. Obrigado. So I thought I needed. So I thought I needed. Ooh.